Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Freitas, que Felipe Mesquita não está. É o Júlio de Freitas. Olá, jovem. Bruno Carvalho. Oi. Felipe foi fazer cocô. Mentira, velho. Caraca, imagina, o cara não gravar porque foi fazer cocô. Na casa do Pedrinho. Exatamente. Caraca, a música, né? É, fulano foi fazer... Como é? Fulano foi fazer... Como é, Bruno? Não é música não, isso é propaganda. Ah, é? Piorou. Propaganda do papel higiênico, que a criança queria ir na casa do Pedrinho, porque tinha o papel, acho que era o Neve, né? Ah, é verdade. Caraca, da casa do Pedrinho. Tudo bem, olha só, gente. Começo aqui de 2024, não tem outro assunto no mundo dos videogames que não seja Palworld. Depois dos trocadilhos, das piadinhas, ai, tô jogando pau, ai, eu vou coletar meus paus, porque ele é uma, né, uma cópia de Pokémon, a gente pode dizer que é uma cópia de Pokémon? Pokémon criou um estilo e aí ele é uma cópia? Não necessariamente. Acho que não é nem por causa do estilo, não, né? Tem tiro esse jogo aí? Como é que ele é uma cópia de Pokémon? Tem tiro. Então, é que existe uma super simplificação do que efetivamente o jogo é. O jogo, ele tem elementos de survival, ele tem elementos de... Battle Royale, e tem o lado do capturar os bichinhos, e por desses bichinhos serem bichinhos fofinhos e terem sim semelhanças com pokémons, as pessoas simplesmente estão super simplificando o fato de, ah, é mais isso, um clone de pokémon, o que não é necessariamente verdade, porque ele tem outras mecânicas que vão além do que aquela coisa do Gotta Catch 'Em All, né, no tipo do Monster Taming. Na verdade, ele é até meio bizarro, que você pode capturar pessoas também, tipo, é meio... Meu Deus! É meio estranho. Nossa. Mas o fato é que o jogo saiu e foi um grande sucesso, né? É curioso o quanto de que ele foi vendido, porque ele não é de graça, né? Não. Não é um jogo gratuito. E não tá completo, é um jogo em Early Access, inclusive. Mas tem no Game 30 Pass. $30. Tá no Game Pass também. Eu acho que isso ajuda muito a popularização, cara. É, do Game Pass ajudou realmente bastante. E o na Steam ele custa $30. No Brasil ele tá R$89, né? R$89. Aí tem um pacotezinho meu completo que você pode comprar lá e aumenta o valor. Mas normalmente é esse valor de R$89. E cara, tem muita gente jogando, né? Chegou a ter 20 milhões de pessoas jogando no mesmo dia. Isso é coisa de jogo grande, né? É sucesso demais. E aí começaram a cobrar a Nintendo sobre... Não é nem cobrar a Nintendo, né? A gente chegando assim, e aí Nintendo, vai deixar? O bicho ali é igual o Pikachu, caralho, vai deixar? E aí a Nintendo tá meio que soltando notas, né? Não, vamos verificar, veja bem, como é, não, assim, não é bem assim. Se a Nintendo realmente tivesse algo, ela já teria movido uma ação, porque a Nintendo não... A Nintendo pede pra cara tirar ROM do ar, cara. Exato, pede pra tirar vídeo do YouTube e não vai pedir pra tirar um clone de uma loja, sabe? Então, assim, os personagens lembram Pokémon? Lembram. Lembra. Inclusive, segundo os próprios desenvolvedores, eles estão trabalhando dentro do limite legal, entendeu? Desde que eles não tenham um Pikachu ali, e de novo, pode ter certeza que se tivesse a Nintendo já estaria com as duas. Se tiver um Pikachu. Se tiver um Pikachu. Pikachurros. Pikachu no Palworld? É, aí seria gênio. Você capturaria o Pikachu, Bruno? Ele não tem como tirar do ar, né, Bruno? Essa é verdade, né? Não tem, a menos que o Nintendista tão pistola aí, porque, ai meu Deus, como assim o jogo chegou e copiou? Cara, se você abrir as lojas, tipo Apple, a própria Steam, a quantidade de jogos parecidos, assim, você encontra, chega a ser surreal, né? Tem muito jogo parecido. Esses de Battle Royale, então, minha nossa senhora, né? E outra coisa, o jogo pode até ter chamado a atenção em função disso, mas ele não ia sustentar os jogadores ativos se fosse só por isso também. Então alguma coisa tem lá. Ninguém ia ficar vivendo semanas da piada. De meme, né? Eu acho, Bruno, exato. Tem muita coisa. É, a piada, principalmente aqui no Brasil, né? Nos outros países nem tem essa piada do... Ah, a piada do pau, piada quinta série, né? Ah, os Powers, né? Porque são... O Power é de companheiro, né? De amiguinho, né? Pra essa funcionária... Pra essa funcionária... Pra essa piada funcionar lá, Bruno, teria que ser como em inglês o nome do jogo? Dick Lloyd. Seria alguma coisa de Richard, que aí viraria Dick, que é o apelidinho, sabe? Aham. Aí Dick Ward, que era o mundo do Richard, por exemplo. Ah, o Dick Ward. Aí, Dick, Seria o equivalente, vai, digamos assim. É, e o negócio é que as pessoas acham que é simplesmente assim, né? O cara faz o jogo... Lança, é um sucesso. e simplesmente vai vir uma empresa e vai tirar do ar, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? É, com certeza a Nintendo deve estar, né, deve estar mexendo seus pauzinhos para tentar identificar alguma coisa, alguma semelhança, alguma cópia. O máximo que pode acontecer, Bruno, será que tem um personagem que é muito parecido com um Pokémon e eles simplesmente tiraram esse personagem? Enfim, o jogo não vai sair do ar, né? Inclusive, tem vídeos... É, depende do tipo de infração. O jogo pode sair do ar temporariamente, pode ser independitivo, depende da infração. Mas é o que eu falei, se tivesse, a Nintendo já tava com as duas mãos no pescoço desses caras. E tiveram alguns vídeos que foram feitos de má fé, que aí depois o próprio cara do vídeo acabou admitindo, porque surgiram alguns vídeos na época. Olha, na verdade, eles pegaram os próprios modelos 3D do Pokémon. E o cara fazer uma comparação, e você fala, caraca, mano, realmente tem aí. Só que aí depois o cara, alguns dias depois, veio admitir que ele... Não é real, né? Ele pegou e ele manipulou as imagens pra que parecesse mais próximo do que efetivamente é. Entendeu? É, aí é sacanagem mesmo. E tem muita sacanagem também, porque tem muitos fãs da Nintendo que estão pistola com o fato do jogo ter sido um fenômeno. E muita gente falando assim, caraca, é o tipo de jogo que todo fã de Pokémon gostaria que fosse. E aí eu fico me perguntando, será que realmente os fãs de Pokémon queriam que o Pokémon fosse que nem o Paul? Não sei os fãs de Pokémon, mas tem uma galera que gostou do que viu ali, né? De novo, o jogo não ia se sustentar só no meme. Agora, é curioso que o próprio pessoal da Nintendo se pronunciou no lançamento desdenhando do Power World. Ele falou assim, isso aí é o tipo de jogo que a gente recebia de baseada aqui e a gente rejeitava esse monte de ideia. Só que parece que tem um público pra isso, né? Aparentemente tem muita gente interessada nisso daí, né? Imagina se fosse de graça, né? Imagina se fosse ali de... Que nem um Free Fire da vida, assim. Cara, esse jogo ia bater 50 milhões de pessoas jogando. Porque é um sucesso muito grande. Eu não duvido nada desse jogo até um dia virar, né? Vai ser aquele Hoje em dia, com o advento de se puder atualizar o jogo e mudar o escopo, Evandro, tudo. Celularzinho. Os diferentes tipos de monetização hoje permitem isso, né? Lembrando também que é uma coisa importante, que esse não é... Muita gente fala assim, esses caras só vieram aí, surgiram com isso agora, não é o primeiro jogo dos caras, tá? Essa empresa aí... Nunca é, cara, isso aí... Essa Pocket Pair, na verdade, muito do que tá no próprio Power World é usado base de um jogo anterior deles, que é o Craftopia. Então, assim, esses caras já estão aí desde 2015. O Power World é o primeiro que chegou dessa proporção, mas os caras têm jogos de sucesso também, viu? O próprio, esse Craftopia aí, ele foi jogo de vender milhão. É que não chamou tanta atenção pela polêmica que o Power World chamou por causa da proximidade de Pokémon, mas, por exemplo, eles não são um estúdio que chegaram agora, é um estúdio que já vem trabalhando há um tempo, como eu falei, desde 2015, já tem outros produtos lançados, então não é assim, os caras criaram uma empresa rapidinho aí só pra fazer um clone do Pokémon e toma, sabe? Então, assim, claro que existe toda essa discussão em torno do quanto a semelhança com o Pokémon teve de influência do sucesso do jogo. Mas os caras também não estão aí de bobeira, sabe? Já tem uma jornada nos caras. E por isso que eu falei, reduzir o trabalho dos caras a isso e desmerecer o esforço do jogo ou o mérito do jogo só por causa disso também não conta toda a história, sabe? Tem que falar que eles estão há bastante tempo também fazendo o próprio Power Hoje, né? O Power Hoje ele não é um jogo tanto literalmente novo, ele ainda está em Early Access, ele não é um jogo finalizado ainda, né? Eu tava vendo alguns números... Número de 31 de janeiro, né? No finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, na Steam o jogo já tinha sido vendido 12 milhões de cópias, o que é um número muito grande, né? E no Xbox ele tava com 7 milhões de jogadores. Isso é um número bem considerável, né? Assim, pra um jogo que meio que ninguém nem sabia direito. Cara, 12 milhões pra um desenvolvedor indie é muita coisa, pra um jogo indie é muita coisa. Sim, é um negócio gigantesco, né? E eu vou nessa linha mesmo de que o jogo não vai sair do ar e tudo, e que os personagens podem até ser parecidos e, né, e gerar algum barulho em cima disso. Mas não vai sair nada, né? No fim não vai sair nada. O jogo vai continuar fazendo sucesso. Pra vocês terem uma noção como provavelmente não... Claro que pode acontecer, mas a chance é pequena. A Nintendo, nesse mesmo período que saiu o Power World, tirou um jogo que era um clone de Pokémon do ar. De um desenvolvedor muito menor. Foi? Sim. Então, pra você ver como se ela tivesse algum fundamento, ela já tava na jugular desses caras, entendeu? Eu acabei de ver aqui, ó. Nintendo age contra clones de Pokémon e anuncia novidades empolgantes para a Switch. Isso, novidades empolgantes, é bem relativo, né? Mas esse negócio dos clones de Pokémon, porque tem jogos que são realmente clones de Pokémon, né? Sim. Que usa o Pikachu mesmo, Pikachu. E aí realmente. Ou usa mecânicas de Pokémon mesmo. Que são mecânicas registradas pela própria Nintendo, né? Tem algumas coisas que são registradas deles. E precisa lembrar que quando a gente fala de Pokémon, não é só a Nintendo. Pokémon tem a Pokémon Company por trás. E aí, dentre as empresas que são sócias da Pokémon Company, a Nintendo é uma delas. Mas a Pokémon Company é um conglomerado, em teoria, separado da própria Nintendo. Então, digamos, é uma entidade até mais importante para a IP Pokémon. O interessante é porque, assim, todo ano tem um jogo fenômeno, né? Um jogo que ninguém esperava muito, ninguém se falava muito, e ele acaba abocanhando muitos jogadores, e chegando meio que de surpresa. E o Power World, aparentemente, é esse jogo aí de 2024, já no começo do ano, né? Já no começo do ano ele já meio que conquista esse título. Não sei se vai ser... se vai chegar algum que vai bater, né? Mas estamos muito no começo do ano, né? Pra definir isso, mas o fato é que é um sucesso muito grande. Pode ser provavelmente o sucesso mais inesperado do ano, mas que vai ser o maior sucesso, tá muito cedo pra declarar ainda, né? Exatamente. Vamos responder perguntinhas aqui? Perguntinhas que foram enviadas lá no nosso grupo, no Hotmart, na verdade no post, né? Tem uma postagem lá, e aí a gente vai respondendo gradualmente perguntinhas das pessoas. Andrei Antoni Bonato. Se vocês tivessem orçamento ilimitado para fazer um jogo do 99 vidas, que tipo de jogo fariam? Seria um jogo nível Rockstar GTA ou... GTA Brasil. GTA Brasil, 99 vidas? Olha, não seria ruim, não. Já tem, né? Orçamento ilimitado é GTA. É daí. Como é o nome do jogo lá, Bruno? Um não, 71. Mas ali não conta. Ali não teve orçamento ilimitado, né? É, ali... Se tem uma coisa que não teve, foi orçamento ilimitado. Exatamente. Coitado. Ali é de campanha em campanha o negócio. O que seria o jogo dos sonhos? Seria esse mesmo, Evandro? Um GTAzão 99 vidas? Na época das locadoras, anos tipo 90. Assim, exato. Retratar esse rolê de nostalgia, a abordagem de 99, mas retratar de um jeito da hora o Brasil, sabe? Tipo, sim, não só então, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas imagina na época nostálgica, seguinte, não, anos então, 90 ali. Eu não iria na linha do GTA. Eu faria a evolução do Bully, tá ligado? Nós quatro jogos, né? Nós e quatro é o mundo moleque, aberto também, né? Mais ou menos. Mundo aberto. Então, nós quatro moleque. Não, mas eu falei mundo aberto. Por isso que eu falei uma evolução do Bully. Imagina o seguinte: nós quatro moleque. E na pegada GTA V, vai trocando, alternando entre os quatro até, sim, o momento que os quatro se encontram, tá ligado? E aí vai vendo. Poderia ser, inclusive, em localidades diferentes, não, né? Isso, mas, uma parada que nem um jogo tem Fortaleza. Fortaleza, cara. Vai pra Fortaleza. A rua Fortaleza é diferente da rua Brasil. Exatamente. Da rua São Paulo, tá ligado? Que é diferente da rua BH. Isso. Então ter isso, sabe? Tipo, cada local tem suas missões específicas, aí cada um vai ter aquele local até o momento que se encontra, entendeu? E aí seria. Aí sim seria um jogo dessa. Seria um evento que causaria o encontro, né? Do quarteto, né? Seria interessante mesmo. Imagina as coisas que a gente fala, tipo, de brincadeira de criança, de jogar bola com os amigos aí. Tipo, você joga o futebol, Evan, de travinha na rua, exato, na pista. Nossa, é uma mecânica do carrinho de rolê. Dois contra dois. Imagina. Sabe? Não, é por isso que eu falei, pega os minigames lá do Bully, a gente transforma bolinha de gude. Aí você tinha que jogar bolinha de gude. Carrinho de rolê, mano. A gente colocaria o pipa combate dentro do jogo. E aí você soltaria a pipa e tinha um negócio do cerol e tudo. Aí você tinha que procurar os ingredientes pra fazer o cerol. Seria foda. Imagina. Nossa, imagina a missãozinha. Compra a cola, missão. Tem que procurar uma lâmpada. É o que a gente fazia antigamente com lâmpada, né? E aí tinha que quebrar a lâmpada. E tinha que ter a mecânica do álbum de figurinha. Coleciona figurinhas, você vai achando e depois troca pra alguma coisa. Exato, escolher. Manja que tem que achar os balões. Todo GTA tem sempre que você tem que achar 100 negocinhos desses, as figurinhas, e você colava no álbum. Uhum. Né? Tem os... Você tem que fazer os trabalhinhos pra ganhar uns trocados, tipo, entregar jornal, ir no supermercado e empacotar coisas, que era muito comum nos anos 90, né? A molecada fazer isso pra ajudar. Carregar as coisas, assim, a pessoa comprava uma coisa no supermercado, e aí pegava lá as coisas, e aí deixa eu te ajudar a levar aqui pro porta-mala do carro, não sei o que, ganhava um trocado, aí com esse trocado você comprava os itens pra fazer as coisas ali. Cara, né? Imagina GTA anos 90, hein? GTA 90. Brasil. GTA 90 Brasil. Seria foda demais. Isso gastaria quanto? Uns... Puta. Ei, Bruno, um orçamentozão aí, você que é do mundo dos negócios aí. Um jogo que seria desse nível? Pra fazer um desse tamanho, ué. Fazer sério? Mas direito, é nível sério, GTA, sério. Nível GTA. Não. É, não é... O cara acessar lá e falar, porra, isso então, aqui é BH. GTA é orçamento de centenas de milhões, né? Isso. Se a gente for fazer um jogo GTA, mesmo que seja mais modesto... No Brasil. É no mínimo feito dezenas de milhões. No mínimo dezenas de milhões. Uns 50 milho. 50 milhões. Pra fazer um negócio pegada GTA, no mínimo. O mais caro até hoje ainda é o 5, Bruno? De orçamento? Até o momento. Mais caro da história. Entre os GTAs, até o momento. Não, sim, já tá de jogo, da história. Ah, o jogo mais caro da história. O problema é que tem empresa que não abre, né? Por exemplo. Não, do que a gente sabe. Ah, em termos de custo e tempo de produção é o GTA. Olha, o que eu vi, o que eu achei uma lista aqui, né? Que o GTA 6 tá aí especulado pra ser o jogo mais caro da história, né? É, se ele tiver em produção aí... esse tempo todo, realmente ele vai ser o mais caro da história. Ó, diz que o Cyberpunk 2077 custou 330 milhões de dólares. O Destiny custou 500 milhões de dólares. Caraca, Bruno. Caraca. Tem o Destiny aí, mano. Que coisa cara é essa, mano? O problema do Destiny é que é jogo Game as a Service, né? Então ele tem suporte contínuo também. Tem essa, né? E aí que complica. Se você começa a colocar o suporte contínuo que você dá, por exemplo, GTA V com GTA Online, tá aí até hoje. Sim. E o conteúdo vai atualizando, sabe? Aí você aumenta o custo. E é grana de desenvolvimento, né? Exatamente. Ó, o Final Fantasy VII, que foi feito lá em 97 pra PlayStation 1, custou 40 milhões de dólares. Um bilhãozinho dava, Bruno? Um bilhãozinho? Não, um bilhão tem que dar, mano. Tem que... um bilhão tem que dar. Um bilhão seria menos do real, né? Encostar no Elon. Fala, Elon, tô com uma ideia aqui. Passa o Pix. Ah, eu tô vendo aqui que o GTA V não custou esses valores estratosféricos, não, hein? Gastou mais com marketing do que propriamente com o jogo, cara. Não, mas aí tá colocando esses custos que eu falei, porque pensa que ele é um jogo que tá há 10 anos com suporte ativo. Sim. Aí. É, esses custos não devem estar listados aí, né? O pessoal tá especulando que o custo, que o lucro do jogo do GTA V foi mais de 6 bilhões de... Ah, lucro sim, porque o jogo vende, é uma máquina. É uma máquina. Tá maluco. Red Dead 2, ó. Red Dead 2 tá dizendo que foi uns 200 milhões de dólares. Tô olhando a lista aqui do Tech Tudo, tá? Só pra dizer que eu tô inventando aqui os nomes. O Horizon Forbidden West, 212 milhões de dólares. Não é no jurasgames.cjb.net que eu tô Não vendo. É. É, poderia ser. Mas imagina aí, cara, aí. 212 milhões de dólares. Lembrando que se você converter pra real, dá mais de 1 bilhão de reais, né? Bilhão. É muito dinheiro. Chegou no bilhão, acabou a brincadeira. É. The Last of Us 2, 220 milhões de dólares. Esses são números que, né, eu não sei se são verdadeiros, né, mas tem algumas coisas que... É, a Sony não abre esses números, mas né? Acabaram vazando através daqueles documentos, lá, até que teve um hack recente lá, né, de documentos da Sony, e aí acabaram esses números, a Sony nunca abre, aí acabaram descobrindo através de vazamento. É, e aí tem alguns valores aqui que já são somados marketing e... Se gasta muito em marketing, né? É, nesses jogos assim que são muito grandes. Precisa vender, né, vezes, mano? Né? Precisa vender. Não só fazer, né? Tem que vender, né? Mas tá aí, né? Imagina o jogo 99 mais caro. Teria uns 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, Bruno, na mão. Chegou o shake. Até parece. Dá pra 100 fazer. Milhões. Ia caçar 100 milhões fazer na jogo. Mão? Com esse dinheiro a gente ia caçar fazer jogo, sim, tá bom. O cara shake manda assim: faça aí o jogo do 99 vidas, anos shake. 90. Estilo GTA, um abraço cheio. Um abraço cheio. Mudar o rosto, fazer uma harmonização facial. Aquela, mano, piada lá, né? Paga 10 milhões pra alguém e fica com 90, tá ligado? Isso. Aí o jogo vai sair mais ou menos, mas foda-se. Arthur Gomes Pescaroli. Se vocês tivessem que escolher uma história de um game ou uma ficção existente pra viver na vida real, qual seria e por quê? Ai, qualquer um que viaja. História da tempo. Ficção. De Roda Futuro? De qualquer game ou de qualquer obra de ficção no geral? Tudo, de game ou ficção. Clique, me dá o controle do clique, abraço. Controle do clique. E a vida boa, controle do clique, hein, porra. Mas será que ele não vai dar o problema que dá no filme clique? Ué, a vida normal já dá problema sem ter o controle. Até aí, vai ser mais divertido, pelo menos. Pra você viver, imagina, viver uma história de um jogo. É que esses jogos são muito tensos, né? Eu não quero viver Horizon Forbidden West com um dinossauro correndo atrás de mim, caralho. Nem Red Dead Redemption também, que é um... Você pensa, caca, universo foda, não sei o quê. Porra, mas era uma vida puxada, hein? Puxadíssima ali, né? Aquela época não era o antigamente que era bom. E na vida real também não tem continue, né? Então, se você morreu uma vez ali também, já é Elvis. A pergunta é muito difícil. Muito difícil a pergunta. Pergunta do Arthur. É que nem a pergunta do Gabriel Brum aí. Se alguém oferecesse a vocês uma caixa com tudo que já tenham perdido, qual seria a primeira coisa que procurariam? Tipo, chegou um baú e nesse baú tá tudo que vocês perderam já na vida. Exceto pessoas, tá? Exceto pessoas. Então, ali. Coisa física? Deixou claro. Física. Eu não tenho nada que me interessa que eu já perdi. Mano. Sabe qual que é o problema dessa caixa pra mim? Eu já expliquei pra vocês. Eu tenho muita ansiedade de perder as coisas, perder mesmo. Tanto que eu já contei isso. Se eu procuro um livro... Não, se eu procuro um livro e eu não acho, imediatamente, procurei um livro. Não achei em um dia... Eu imediatamente vou comprar uma cópia. Então, por isso que eu tenho dois, tipo... Tem muito livro que eu tenho dois em casa. Se eu procuro alguma coisa... A falta faz um Kindle pro cara, né? Não, hoje em dia eu tenho Kindle. Então, mas a Amazon te avisa, eu caio nessa direto, de comprar o livro que eu já tenho. Ah, isso também, isso ajuda. Mano, essa semana aconteceu isso. Caralho, isso mas assim, bom. Qualquer coisa, cara, tipo, eu preciso de, sei lá, uma caneta. Não achei a minha caneta, eu vou comprar uma exatamente igual, porque eu, tipo, pro dia seguinte, eu tenho que estar com aquela caneta. Eu não posso ter a sensação de que eu não estou com aquilo, entendeu? Eu tenho o costume, Bruno, de perder coisas em casa mesmo. Isso, nossa. Não, eu tô falando dentro de casa, não tô falando de perder é na rua. É muito doido isso. É muito doido porque às vezes tá nos lugares mais simples, aí você, putz, perdi isso daqui, caralho, devo ter deixado em algum lugar. Aí você revira tudo, aí não acha, aí, pô, vou ter que comprar outro. Aí você compra, aí tipo, no dia seguinte, você vai pegar um boné em cima da mesa e ele tá embaixo do boné. Não, você vê como esse bagulho é louco. Eu vou contar uma história pra vocês, assim, aconteceu essa semana, uma coisa absurda, cara. Eu tava indo pro escritório, e aí eu tava no carro, né? E aí, minha filha pegou e fez um lanche pra gente. Um lanche normal, um lanche, tipo um pão com... pão de forma com queijo e, sei lá, frango, alguma coisa assim, sabe? Aí falou assim, ó, o lanche tá na geladeira. Aí eu tava atrasado pra ir pro escritório. Falei, mano, tá, eu voltei, fui lá, olhei na geladeira, não achei. Eu olhei a geladeira de cima a baixo, não achei. Eu abri o lugar onde ela falou que tava o lanche, eu não achei. Eu só vi, assim, a geladeira tem compartimentos lá. Vamos falar, tá na gaveta de frios, por exemplo. Aí eu fui lá, olhei. Não tá, falei, na gaveta de frios não tá. Na gaveta de frios, sei lá, tinha queijo, mortadela, bacon e, sei lá, carne seca, sabe? Alguma coisa assim. Aí eu olhei, não fui. Abri a gaveta, olhei, não tava o lanche lá. Aí eu desci e falei assim, ó, não tá. Não tá lá. Aí eu falei assim, não tá. Eu falei, não tá. Aí eu falei, então vamos. Eu falei assim, não, agora você vai voltar lá e vai achar. Aí ela pegou, foi e achou onde tava. Quem ainda tá entendendo alguma coisa que o Bruno falou é louco. Onde é que tá, Bruno? Tá dentro da barriga, não tá, repetiu 20 vezes, não tá. Não, tá, tava na gaveta de frios. Que você tinha olhado 500 vezes. Que eu olhei, abri 3, 4, 5 caraca, vezes. Caraca, tem... Mas tem aí sabe o que foi? É isso mesmo, Bruno. Que é você olhar pra um lugar e não ver que a parada tá ali. Exato, mas sabe o que aconteceu? Lembra que eu falei pra vocês que eu abri a gaveta e aí eu vi... mortadela, queijo, tipo carne seca e bacon. Não tinha bacon. Era o lanche. A coisa, sua cabeça a coisa substituiu. Era o bacon. A minha cabeça automaticamente caraca, inferiu... isso é muito doido, hein? Que aquilo era um... Porque assim, o jeito que ela colocou o lanche de pé, sabe? Em pé, encostado na gaveta. Do jeito que eu olhei, eu não via um lanche. E eu abria a gaveta e olhava, eu via um pedaço de bacon. Que isso. Entendi. Entendeu? Isso parece um absurdo, mas é muito mais comum do que a gente acha, sabe? Da coisa tá ali na sua frente, você achar que perdeu, e você olhar, e a parada tá na sua frente e você não enxerga aquilo. Você tá vendo outra coisa, Teu cérebro tá falando, cara, isso não é um lanche. Tipo, meu cérebro tava falando isso aqui. É aquele negócio, quando o cérebro não quer enxergar a parada, ele não enxerga, mano. É? Não enxerga, É o negócio lá do óculos que tá na sua... Você tá com óculos no rosto, você assim, cara, cadê meu óculos? Cadê meu Deus, perdi meu óculos. Ah, esses dias eu vi um vídeo, mano, o cara tava... Tava a galera que anda de moto, aí ao invés de eles tirarem o capacete todo, eles dão aquela levantadinha. Uh-huh. O cara tava com essa porra do um capacete, mano. Caçando o capacete. E o maluco gravando e ele, caralho, eu perdi essa merda. Na mão dele o capacete. Não, tava como se fosse um boné, na pô. Na cabeça. É, que ele levanta assim. Mano, mais de 3 minutos de vídeo. E o malandro revirando a casa e a mina gravando. É muito doido. Ele deixou em algum lugar, será? E ele não deve sei. Deve ter algum fenômeno que explique essa parada, Evandro, o nome. Aí assim, ele vai, fala assim, olha ali se não tá no guarda-roupa. E a guarda-roupa tinha um espelho. Aí a hora que ele vai olhar que estava no guarda-roupa, que ele vê pelo espelho, mano. Fala, caralho, como pode? O cara não tá... O capacete é pesado, bicho. É pesado, mano. O óculos, beleza, não. Tá ligado? A gente pessoa usa muito, o óculos vira uma extensão do seu corpo. Agora o capacete, caralho. Não, assim, isso aconteceu com a minha irmã, cara. A gente tava numa festa assim, e aí minha irmã... Tava filmando todo mundo. Todo mundo. Ah, pessoal se divertindo, dançando, não sei o quê. Ela, gente, cadê meu celular? E ela com o celular na mão, gravando. Ela, gente, cadê meu celular? Batendo assim no bolso, com o celular na mão, bateu gravando. Desespero, né? Sabe? Tipo, aquele desespero. Ela gelou. Não, cadê meu celular, gente? Aí todo mundo começou a dar risada. Aí que ela se tocou, que ela tava usando... Ela com o próprio celular na mão, gravando, perguntando. Tipo, o vídeo era do celular dela. É? É, deve ter alguma explicação. Cadê o Átila pra explicar pra gente? O bug mental. Tem uma matéria aqui da Galileu, acabei de achar aqui, ó. Por que nós não encontramos as coisas quando elas estão na nossa frente? Estudo revela que as nossas expectativas afetam a forma como vemos o mundo. Caraca, maluco. Realmente você tem, tipo assim, a sua expectativa é encontrar. Mas quando... Será que a nossa cabeça colocando uma pegadinha na gente, assim, olha... inconscientemente eu não quero que você encontre isso. Tipo, é a tua cabeça, Bruno, falando pra você não comer aquele lanche. Ou pior. E aí a forma que ele faz é o quê? Pegar uma pegadinha em você. Tipo assim, você não viu o lanche. Mas o lanche não só fechou, você maçã. Não tá vendo o lanche. Agora você vê uma maçã, você pega uma maçã. Uma ameixa. É. Pega uma ameixa. É, cara, a cabeça é muito complexa. Não, eu acho que o que pode ser foi o seguinte, eu procurei, eu bati o olho a primeira vez e não vi, o meu cérebro pode ter desligado e falou assim, não, cara, não tá aí, não adianta. E aí todas as outras vezes que eu fui olhar, ele já falava, não é, entendeu? Isso eu acho que pode acontecer. A primeira vez eu realmente olhei e não achei, ele falou assim, não, nem adianta procurar mais. E eu insisti, o cérebro, não adianta, não adianta. E no final tava lá, mano. É que nem aquele negócio quando você encontra, você tá andando no shopping e a pessoa passa na sua frente, você tá olhando pra pessoa, mas você não tá vendo a pessoa. Sabe, se você não tá vendo aquela... você sabe que é uma pessoa, mas você não sabe que aquela pessoa é conhecida sua. E você simplesmente passa direto. Esses dias eu fui, Bruno, no Tamboré. Inclusive abri um Pátis lá, em grande hamburgueria. Eu já fui duas vezes desde que abri. Aí eu tinha ido lá pra buscar hambúrguer. Aí um malandro que eu não faço ideia até agora de quem era, mandou o clássico. Opa, tá lá ainda? Ih, aí eu só falei... Hoje, né? Não, isso aí quebra. Continuei andando e falei, mano. Não respondi, eu falei, opa, e continuei andando. E não respondi se eu tava lá indo ou não, porque eu não sei quem é aquele cara, mano. Tenho certeza que ele me confundiu com alguém. Cara, isso é um problema, né? Ele deve ter pensado que era um louco pessoas... e ele confundiu, tá ligado? É, Evandro, você encontrar pessoas que você, tipo assim, você lembra de algum lugar. Não, mas esse cara eu não lembro, mano, não lembro nada. É foda, porque tem gente que se você não lembra mesmo, nada, é porque essa pessoa fez zero marcante, né? Total, um NPC do caralho, sai daí. Mas tem alguns que você... sabe que encontrou algum lugar, você já, sabe, você tem uma leve fagulha de que é uma pessoa que já fez parte da sua vida, da sua rotina, alguma coisa assim, ou que você encontrou em algum evento, ou que você, sei lá, fez algo e essa pessoa tava no meio, mas você não lembra nome, você não lembra onde é, você não lembra nada, e aí ela se torna uma pessoa, tipo uma página em branco, uma página com um pequeno cabeçalho, sabe assim, ó, pequeno cabeçalho sem nome. Tipo assim, conheça essa pessoa, não faça a mínima ideia de quem seja. Isso aí, eu acho que ele me confundiu, essa galera, mano. Assim. Eu acho que ele me confundiu e eu compro essa história aí, porque não tem condições. E eu continuo andando, tá ligado? E ele deu uma desaceleradinha na hora que cruzou comigo e depois continuou andando também. Antes eu tinha meio que uma pequena vergonhinha de falar assim, cara, putz, cara, não lembro de ti. Hoje em dia eu já falo, putz, eu não lembro, mano. Que a pessoa já fala assim, porra, lembra de mim não? Não. Caraca... Não lembro. O cara vem empolgadão. Aí a pessoa fala assim, ah, eu era fulano de não sei o que, da blá, blá, blá, blá. E aí se eu continuar não lembrando, caraca, mano, tá difícil. Então. Ou se eu lembro vagamente, eu falo assim, ah, caraca, entendi. É de lá, se, né? Eu quero me livrar logo da pessoa, eu já falo logo assim, ah, lembrei. Eu nem lembro, sabe, mas só pra, né, pra ir embora. Minha resposta padrão é, claro que eu lembro, e torço pra pessoa continuar a conversa pra eu efetivamente lembrar. Tipo, dar pistas, né? Uhum. Aí a pessoa fala assim, pois é, mas ainda tô trabalhando lá com o Jorge. Aí você, opa, peraí. Agora já tá... Já tá... É. Aí você tá começando a conectar os pontos, né? Ai, muito bem. Vambora, eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Evandro de Freitas, fiquei esperando o Felipe, desculpa, gente. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau! Oh, esse menino, escuta só o meu recado, vê se te agrada. Que beleza, que legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Que beleza, que legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Meu pai vivia triste, andava descontente, hoje vive sorridente, a tristeza não existe. Queria que você visse como ele tá legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Que beleza, que legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Que beleza, que legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Meu pai era careca, não tinha um cabelo, agora você só vendo está um velho sapeca. Arrumou uma boneca, bonita e sensual, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Que beleza, que legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Que beleza, que legal, tá nascendo o cabelo na cabeça do meu pai. Mas até parece, até na cabeça do meu pai, tá nascendo cabelo. Mas que beleza, que